Oi, eu sou o rádio, seu melhor companheiro em todos os momentos. Se você quer música, escolha o ritmo e eu toco. Se quer informação, eu tenho a notícia. Se quiser se divertir, eu tenho a fórmula. Eu vou aonde você quiser. Aparentemente é um atentado, né? É um dia muito quente em Nova York. E na hora em que precisar. Nós precisamos nesse momento oferecer toda a colaboração. Estou ao seu lado 24 horas por dia. Sou o rádio, sempre presente na sua vida. Rádio Jornal da Manhã. Credibilidade na informação. Notícia com precisão. Você sabe o quanto a informação é importante. Nós sabemos o quanto é importante informar bem. Rádio Jornal da Manhã, 1340 AM, o canal da informação. Ijuí é cada vez mais por você. E cada vez mais se torna o porto seguro para quem chega e o doce lar de quem aqui tem as suas raízes. Sabemos da importância de investir constantemente para que nossa cidade cresça e por isso ampliamos a execução de novos projetos. Venha conhecer, crescer e viver em Ijuí, porque Ijuí é mais. Ijuí é cada vez mais para você. Programa Retrato do Pago, todos os sábados, a partir da 1 da tarde, aqui na Rádio JM. Retrato do Pago, apresentação Ivan Coelho. Gauchada, muito bom dia para você, muito bom dia, sexta-feira, dia 3 de fevereiro, são 5 horas e 6 minutos. Estamos chegando mais uma vez com Madrugada JM, aqui na programação da Rádio Jornal da Manhã. Música e informação para começar bem o seu dia. Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Estamos na fase da lua crescente e está faltando um dia para a lua cheia. Estação verão e está faltando 331 dias para terminar o ano. Dia 3 de fevereiro na história, 1876. Argentina e Paraguai assinam tratado de paz, encerrando a guerra entre os países. 1932. 5 terremotos consecutivos destroem a cidade de Santiago, em Cuba. 1991, depois de 70 anos, o Partido Comunista Italiano é substituído pelo Partido Democrático da Esquerda. 2006, o navio Salam 98 naufraga no Mar Vermelho, matando mais de 1.300 pessoas. 2011, ocorre um blackout no Nordeste brasileiro, em 8 dos 9 estados da região. E a frase do dia: as armas não fazem o destino de um homem, mas podem pôr em risco toda a humanidade. Frase do Papa João Paulo II. 5 horas e 8 minutos, eu sou Adenir Riz e esse é o Madrugada JM, pela Jornal da Manhã, com a força e a parceria de Walter Farmácia, na Avenida Coronel Dico 541, próximo ao Rei das Frutas. E hoje tem o quadro Falando de Saúde, com o farmacêutico Walter, aqui na programação do Madrugada. Mercado Progresso, vários anos de tradição e as melhores ofertas, e tem ofertas especiais para o final de semana. Daqui a pouquinho a gente traz para você garantir aí o seu churrasco do final de semana. Óticas Wolff, novas e modernas instalações para melhor atender a você, cliente, na 15 de novembro. Atacadão das Baterias, baterias de diversas marcas e também uma linha diversificada de óleos lubrificantes na Avenida 21 de Abril, ao lado do São Luís. Roda Bem Auto Center, oficina mecânica em geral e dispõe também de pneus e serviços em até 10 vezes. Bionova Desim, controle de pragas urbanas, na Benjamin Constant 1085. Métrica Topografia, projetos e consultoria nas áreas de geologia e meio ambiente. E ainda conosco, padaria Que Sabor, delícias para a sua vida, na Avenida Porto Alegre 87. São os parceiros do Madrugada JM, que tá só começando. São 5 horas e 9 minutos. Bom dia para você. Você que tá acordando agora, já tá levantando. Bom dia para você. Tá na hora. Vamos levantar que tá na hora. Você já se preparando para mais um dia de trabalho, para lida campeira do dia a dia. Você tenha uma sexta-feira e um bom final de semana abençoado. São 5h10, vamos trazendo a primeira de hoje da parte musical, a trilha sonora do Madrugada JM, que tá só começando, com Filhos do Rio Grande. E já já, os destaques da previsão do tempo e as primeiras informações desta manhã. Um grande abraço para você, ótima sexta-feira, 5h10, 22 graus a temperatura. Bom dia para você. Thank you. Olha, gauchada, tá aí o destaque musical na nossa sexta-feira animada. Filhos do Rio Grande com Flor do Meu Jardim, a primeira de hoje aqui na programação da trilha sonora do Madrugada JM. São 5 horas e 14 minutos, um bom dia para você, muito obrigado pela companhia, você no rádio, você também na internet acompanhando a nossa programação nesta manhã de sexta-feira através do Clique JM, muito obrigado pela sintonia na programação do AM 1340. 22 graus a temperatura, um ventinho até fresco, né, lá fora, soprando nesse momento. Vamos trazer informações da previsão do tempo nesse momento aqui para a nossa cidade e região, para o final de semana também. E a chuva que deve avançar sobre o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, hein? Algumas cidades ontem registraram pancadas de chuva, inclusive quedas de granizo. Nesta sexta-feira, a instabilidade atinge praticamente todo o Rio Grande do Sul. A exceção é parte da fronteira oeste, no entorno de Uruguaiana, onde o tempo ainda fica firme. Teimoso o tempo por lá também, né? Segundo a Climatempo, há risco de temporais com ventos de até 70 km por hora na região metropolitana de Porto Alegre. Nas demais regiões, chove de maneira mais fraca, mas com intervalos de maior intensidade. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu nesta quinta-feira ontem um alerta amarelo para todo o estado, sinalizando o risco de chuva forte com prováveis temporais. Com a chuva, as máximas até diminuem um pouco, mas ainda será um dia de bastante calor, conforme as informações da Climatempo. Em 7 cidades gaúchas, os termômetros devem marcar até 34 graus nesta sexta-feira. A temperatura mínima prevista para hoje em Sentinela do Sul e também Pedras Altas, com 14 graus. Já para amanhã, sábado, olha só, o sabadão, a instabilidade continua na maior parte do estado. No litoral e na serra, a chuva pode ser forte, acompanhada por descargas elétricas. Já no norte, região central, campanha e na capital, chove fraco amanhã, apenas durante no período da manhã. Apenas na fronteira oeste, o tempo novamente ficará firme sábado, com sol entre nuvens. E a temperatura máxima esperada para amanhã é de até 35 graus em algumas cidades aqui do estado gaúcho. A sexta-feira, aqui para nossa região, Ijuí e cidades vizinhas, será uma sexta-feira de tempo instável, é o que promete, né? O que destaca a previsão do tempo, com pancadas rápidas de chuva. Os termômetros em Ijuí devem alternar entre 19 e 28 graus, ou seja, não esquenta muito hoje, né? A previsão de chuva para amenizar um pouquinho o calorão, pelo menos aqui na nossa região, é o que indica a previsão do tempo. São 5 horas e 17 minutos. Bom dia para você que está acordando agora e está chegando aqui na programação, ligando seu rádio na JM. Esse é o Madrugada, que segue por aqui com música e informação para começar bem o seu dia. E a trilha sonora com Gaúcho da Fronteira, na sequência da programação com Churrasco na Brasa. Bom dia para você, são 5 e 18. Neste fim de semana, provam aquele botão, a carne na brasa. Vamos ver o jogo daquele nosso timinho, meter fogo no galpão, incomodar os vizinhos. Convido o povo pra neste fim de semana, provam aquele botão, a carne na brasa. Vamos ver o jogo daquele nosso timinho, meter fogo no galpão, incomodar os vizinhos. Que baita fogo, que carne buena. Dá uma provinha na boquinha da morena. Que baita fogo, que carne buena. Dá uma provinha no biquinho da morena. Vamos lá em casa, vamos lá em casa. Vamos lá em casa que tem churrasco na brasa. Vamos lá em casa, vamos lá em casa. Vamos lá em casa que tem churrasco na brasa. Quem veio da fronteira, vem costela de primeira. Vem picanha, vem campeira. Só não deixa faltar lenha, a ceva na geladeira. Uma faca carneadeira, uma prima dançadeira. Só não deixa faltar lenha. Que baita fogo, que carne buena. Dá bota uma provinha na boquinha da morena. Que baita fogo, que carne buena. Dá uma provinha na boquinha da morena. Vamos lá em casa, vamos lá em casa. Vamos lá em casa que tem churrasco na brasa. Vamos lá em casa, vamos lá em casa. Vamos lá em casa que tem churrasco na brasa. Nunca falta o ronca e funga, né? E a linguiça não podemos deixar de fora, né, tchê? Tem oveia de ribeira, deixa que vem. E costela de primeira, deixa que vem. Tem picanha bem campeira, deixa que vem. Só não deixa faltar lenha, a ceva na geladeira. Tomara que tem. Uma faca carneadeira, tomara que tem. Uma prima dançadeira, tomara que tem. Só não deixa faltar lenha. Vamos lá em casa, vamos lá em casa. Vamos lá em casa que tem churrasco na brasa. Vamos lá em casa, vamos lá em casa. Vamos lá em casa que tem churrasco na brasa. Tem batata doce e mandioca deste tamanho, compadre. Valeu, gauchada, tá aí o destaque musical pra você na programação do Madrugada JM com Gaúcho da Fronteira, Churrasco na Brasa. É a trilha sonora animada desta sexta-feira pra você. Chegou a sexta-feira, hein? Com ela, o final de semana. São 5h20. Vamos trazendo os primeiros destaques, as informações desta manhã aqui do Madrugada JM. Olha só, hein, um caso curioso, mulher de 73 anos, desaparecida há mais de 40 anos, foi encontrada pela Polícia Civil em hotel de Garibaldi. Daqui a pouquinho detalhes sobre este caso. Mega Sena acumulada pode pagar o prêmio de 135 milhões no próximo sábado, amanhã. Quase metade dos municípios do Rio Grande do Sul anunciam emergência por causa da estiagem. Região Serrana do Rio Grande do Sul registra queda de granizo e prejuízo em Parreirais. Daqui a pouquinho detalhes também sobre esta informação aqui no Madrugada JM. Internacional embala no gauchão, assume a vice-liderança e aguarda por reforços. Colorado que venceu ontem o Ipiranga no Beira-Rio pelo placar de 3-0. Recuperado de lesões, Ferreira assume protagonismo no Grêmio em 2023. Os destaques da dupla Grenal. E o São Luís, hein? Venceu ontem. São Luís vence o Novo Hamburgo por 1-0. Mas a torcida ficou na branca. Ficou na bronca, o time não jogou bem ontem. Jogo ruim da equipe do São Luís, mas valeu. Valeu os 3 pontos na tabela de classificação. Daqui a pouquinho, Rafa Nunes atualiza as informações do Esporte Clube São Luís, que agora foca as atenções para a próxima rodada do Campeonato Gaúcho, que acontece já no próximo domingo. São 5 horas e 22 minutos. Esses e outros destaques durante o Madrugada JM. Só lembrando também que tem as informações da segurança pública. Quem atualiza é o repórter Eliezer Cavalheiro. Equipe da JM mobilizada já pela manhã para trazer as informações importantes, né? As principais informações do dia para você ficar bem informado. 5h23, vamos trazendo música, destaque musical para Grupo Candeeiro. Na sequência da programação do Madrugada JM, Alma do Rio Grande, 5h23, bom dia pra você. Vive a alma da história. que bom chimarrão. Toque essa gaita, gaitê, o Rio Grande falou. Este pedaço de chão, que o Deus velho abençoou. Enquanto ronca a cordona, nos dedos de um tocador, revive a alma da história, do garrão de um dançador. Chada, tá aí o destaque musical na programação com o Grupo Candeeiro, Alma do Rio Grande, na sequência musical aqui do Madrugada JM, nesta manhã, manhã de sexta-feira, dia 3 de fevereiro. São 5 horas e 26 minutos, a temperatura 22 graus, umidade relativa do ar em 97%, né? E estamos aí só pela chuva. É, sexta-feira, só pela chuva. 5h26, é o Madrugada JM com música e informação para começar bem o seu dia. Sempre com a força e a parceria aqui dos nossos parceiros, né, da programação. Lembrando também que daqui a pouquinho tem as ofertas do Mercado Progresso. Ofertas válidas para esse final de semana, para você garantir o seu churrasco junto com a família, junto com os amigos, na sua confraternização do final de semana, tá bom? Hoje tem o quadro Falando de Saúde com o farmacêutico Walter Mânica Costa, que traz assuntos importantes, dicas de saúde para você daqui a pouquinho no quadro Falando de Saúde. 5h27, fechando a primeira sequência musical, e daqui a pouquinho nosso primeiro compromisso comercial aqui na programação do Madrugada, Grupo Rodeio. Bom dia pra você, obrigado pela companhia. Tá chegando a voz do Rio Grande. Saudade do pago, do gaúcho distante a sonhar, com as belezas do a voz do Rio Grande chegou. Compra de uma área para executar um projeto imobiliário, seja urbano ou rural, você precisa de serviços em consultoria ambiental para verificar se o empreendimento causará impacto ambiental, o porte da construção, a destinação, os processos produtivos, os descartes residuais, as limitações municipais e as características da natureza local. Exigências para a realização do projeto dentro da lei. A solução está na Métrica Topografia, especializada em projetos de consultoria nas áreas de geologia e meio ambiente, topografia e georreferenciamento. Métrica Topografia, gerando soluções viáveis e atendendo às necessidades de nossos clientes. Rua 7 de Setembro, 244. Consulte-nos 991-54-9646. Atacadão de baterias e lubrificantes há 6 anos na cidade de Juí. Sempre com bom atendimento, qualidade nos produtos e preços diferenciados. Sempre inovando para melhor atender os seus clientes. Possui todos os tipos de baterias para moto, carros, caminhões, máquinas agrícolas, baterias estacionárias e agora também as baterias com a tecnologia AGM. Lubrificantes das mais renomadas marcas do mercado. Filtros, graxas em geral, paletas de silicone e muito mais. Ainda conta com troca de óleo completa e troca do filtro de ar-condicionado com a higienização. A preços ótimos. Venha até a nossa loja ou ligue para marcar horário. Avenida 21 de Abril 567, ao lado do Campo do São Luís. Telefones 33 32 1091 e 99906 0171. Ijuí é cada vez mais por você. E cada vez mais se torna o porto seguro para quem chega e o doce lar de quem aqui tem as suas raízes. Sabemos da importância de investir constantemente para que nossa cidade cresça e, por isso, ampliamos a execução de novos projetos. Venha conhecer, crescer e viver em Ijuí, porque Ijuí é mais. Ijuí é cada vez mais para você. Em Ijuí, desfrute da melhor experiência em hospedagem. Hospede-se no Hotel Ijuí. Estrutura e serviços que priorizam seu conforto, com opções e preços adequados às suas exigências. Hotel Ijuí. Aqui você fica bem. Rua Davi José Martins, 351. A 100 metros do Hospital de Caridade de Ijuí. Fone 3333-1313 e na internet hotelijuí.com.br. Bionova Desin, tradição em controle de pragas urbanas. Resolve seus problemas com roedores, aranhas e insetos como baratas, formigas, moscas, pulgas e cupins. A Bionova Desin presta um serviço adequado a cada segmento e suas exigências na desinsetização, desratização, descupinização, manejo de morcegos, limpezas de caixas d'água, desinfestação de silos, expurgo de grãos e venda de armadilhas luminosas para insetos. Além disso, a Bionova Desin fornece o certificado de controle de pragas, garantindo que o local foi inspecionado e tratado por profissionais qualificados. E agora é um ambiente livre de pragas. Tire suas dúvidas ligando para nosso atendimento ou solicite uma visita técnica. Bionova Desin, sua residência ou empresa protegidas. na rua Benjamin Constant, 1085, em Ijuí. Telefone 3331-1013. Gauchada, de volta por aqui com o programa Madrugada JM. Você ligado, você ouvindo, um baita abraço, muito obrigado pela companhia na nossa programação de sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Música e informação para começar bem o seu dia. Nosso bom dia também para você da cidade, para você do interior, para você que já está se preparando para mais um dia de trabalho, para você que está em casa, de folga, de férias também, né? Aproveitando o seu merecido descanso e ligado aqui na programação da Rádio Jornal da Manhã. Um grande abraço para você também. Um bom dia, um bom final de semana. São 5 horas e 35 minutos e a música do Rio Grande que segue por aqui com Os Monarcas. E na sequência, mais informações aqui no Madrugada JM. Chinoquinha, minha flor, meu bem querer, há muito tempo prendinha, eu preciso te dizer, por viver longe de ti, a saudade me faz sofrer. Hoje no meu peito, tchê, saudade bateu, bateu a saudade, doeu, doeu, doeu. Hoje no meu peito, tchê, saudade bateu, bateu a saudade, doeu, doeu, doeu. Hoje no meu peito, tchê, saudade bateu, bateu a saudade, doeu, doeu, doeu. Quem diz que homem não chora, desconhece a verdade. Eu já chorei de tristeza, chorei de felicidade. Hoje distante de ti, vivo chorando a saudade. Hoje no meu peito, tchê, saudade bateu, bateu a saudade, doeu, doeu, doeu. Bateu, bateu a saudade, doeu, doeu, doeu. Hoje no meu peito, tchê, saudade bateu, bateu a saudade, doeu, doeu, doeu. Porém, vivo na esperança de poder te encontrar. Eu já cansei de sofrer, eu já cansei de chorar. Hoje eu mato esta saudade ou ela vai me matar. Hoje no meu peito, tchê, saudade bateu, bateu a saudade, doeu, doeu, doeu. Hoje no meu peito, tchê, saudade bateu, bateu a saudade, doeu, doeu, doeu. Bueno, gauchada, tá aí o destaque musical da programação da AM 1340 com Os Monarcas, bateu a saudade. 5h39, 22 graus a temperatura. Uma mulher de 73 anos desaparecida há mais de 40 anos foi encontrada pela Polícia Civil em um hotel de Garibaldi. Uma idosa desaparecida há 44 anos foi encontrada na serra nesta quinta-feira. A identidade dela não foi divulgada e ela estava morando há cerca de 10 anos em um hotel do município, onde trabalhou entre os anos de 1999 e 2000 como auxiliar de limpeza. Segundo o delegado responsável pelo caso, os agentes receberam a informação de que uma pessoa estaria vivendo no hotel em situação de maus tratos, em um ambiente de condições degradantes. Ao averiguar a situação, a informação, os policiais encontraram a idosa fisicamente bem, mas com sinais de confusão mental. A mulher falava pouco e estava assustada com a situação. Os familiares foram localizados, né, pela Polícia Civil, e a informação é de que a idosa estava desaparecida há cerca de 44 anos. Quase metade dos municípios do Rio Grande do Sul anunciam emergência por causa da estiagem. Detalhes com Guilherme Milman. Segundo dados da Defesa Civil Gaúcha, da noite desta quinta-feira, 239 prefeituras declararam que vão colocar a medida em prática. Isso representa 48% dos municípios no estado. Desse total, 223 já emitiram o decreto, que permite mais agilidade nas ações que buscam amenizar os estragos causados pela seca. Em 2 dias, foram 34 novos decretos publicados pelas prefeituras. 125 municípios já tiveram a situação reconhecida pelo estado e outros 95 tiveram reconhecimento da União. A estiagem afeta as lavouras gaúchas desde o início do verão. Uma estimativa das federações das associações dos municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, aponta para mais de 56 bilhões de reais em perdas às plantações. Muito bem, informações com Guilherme Milman aqui para a programação do Madrugada JM desta sexta-feira. E a trilha sonora que segue por aqui no seu rádio. Amanhã de sexta-feira, Baitaca, do fundo da grota, 5h42, bom dia pra você. Fui criado na campanha, em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. Quando rompe a estrela d'alva, a quinta chaveira já quase nunca é o dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincha o ponto tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar perto de casa pra gente cagar a cachorrada. Escuto uma mão pelada aguando no banhadal. Eu me criei chucre bagual, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido com pouca graxa e sem sal. Quando rompe a estrela d'alva, a quinta chaleira já quase no clareio dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincha o ponto tordilho. A boca da noite me aparece um zurrilho, vem de jato perto de casa pra enticar com água pecada. Reformando um alambrado na beira de um corredor, no cabo de um socador, com as mãos bloqueadas de cabo. No meu mango eu dou um estalo, e sigo minha camperiada, e uma perdiz ressabiada voa e me espanta o cavalo. Quando rompe a estrela d'alva, a quinta chaveira já quase no clareio dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincha o ponto tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem de jato perto de casa pra enticar com a cachorrada. We'll be right back. lá no centro do capão, foi supiar de um bambu, numa trincheira o jacu, gritou sabiá nas pitangas. Bem na costa da sanga, berra a vaca e o bezerro, o barulho do sincero, eu encontro os bois de canga. Quando rompe a estrela d'alva, a tempa chaveira quase no clareia é o dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria, quando uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincha um ponto do orilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar perto de casa, vai ticar com água pecada. A Ótica Wolf mantém a tradição do bom atendimento ao cliente e artigos de encher os olhos. Laboratório próprio com profissionais experientes para a confecção de óculos de grau, com lentes de alta qualidade, como Zeiss, Varilux e Roylux. Ainda armações e óculos solares de marcas exclusivas para combinar com seu bom gosto e aparência. Condições de pagamento facilitadas. Ótica Wolf, uma perfeição que dá na vista. Rua 15 de novembro, 243, em frente ao Hotel Vera Cruz. Com estacionamento próprio e bem no centro de Ijuí. Isso, pode ir um pouco mais devagar. Tá, pai, mas me explica, pra que trocar os pneus? É, porque daí roda bem. Ah, e essa história de geometria, balanceamento, pra que serve? Tem que fazer que o carro roda bem. E a suspensão, os freios? É bom sempre estar de olho. Amortecedores também são importantes, porque assim... Ah, já sei, o carro roda bem, né? Roda Bem Auto Center, na Avenida 21 de Abril, próxima rótula para Cotrijuí. Fone 3332-4345. Posto Burman, em Ijuí, situado na Avenida Coronel Dico, possui uma equipe qualificada sempre pronta para lhe atender, com serviços de troca de óleo, filtros, calibragem e ótima conveniência, com diversas variedades de lanches para o cliente. Posto Burman, Bandeira Shell, em Ijuí. Com vários anos de tradição e experiência, o Mercado Progresso de Ijuí proporciona a você todas as semanas as melhores ofertas. Você compra com facilidade e economia. Tudo o que necessitar para a sua cantina doméstica, você encontra no Mercado Progresso. Aceita cartões Visa, Master, Quero Quero, Banrisul, Hiper e Elo. Mercado Progresso, Rua dos Imigrantes 372, Bairro Progresso. Telefone 3332-5071. Em Ijuí, desfrute da melhor experiência em hospedagem. Hospede-se no Hotel Ijuí. Estrutura e serviços que priorizam seu conforto, com opções e preços adequados às suas exigências. Hotel Ijuí. Aqui você fica bem. Rua Davi José Martins, 351, a 100 metros do Hospital de Caridade de Ijuí. Fone 3333-1313 e na internet hotelijuí.com.br. Galchada, de volta por aqui com o programa Madrugada JM, são 5 horas e 49 minutos. Você ligado aqui na programação, baita abraço, bom dia para você, uma excelente sexta-feira. Já já mais informações aqui na programação, destaques da dupla Grenal, Internacional que venceu ontem, destaques do São Luís que também venceu, mas a atuação não foi boa. Torcedores vaiaram a equipe no final da partida, até porque a equipe do São Luís esteve grande parte da partida com um jogador a mais, todo o segundo tempo e praticamente aí metade, né, do primeiro tempo também com um jogador a mais, e mesmo assim a equipe não atuou bem. Daqui a pouquinho informações atualizadas do São Luís também, Informações da Mega Sena daqui a pouquinho também para você, que amanhã sorteia o prêmio de 135 milhões de reais. 5h49, Paulinho Mocelin, abrindo mais uma sequência musical aqui do Madrugada JM, nesta sexta-feira animada. Bom dia para você que está chegando agora aqui na programação do AM 1340. Bom dia, boa sexta-feira. Eu sou o pai do chucrismo, eu sou o pai do chucrismo. Nem novo e nem velho, um gaúchão de meia idade. Se eu cantar na tua cidade, vai ver de perto o que eu digo. Nem grosso, nem fino, nem humilde, nem metido. Eu sou o pai do chucrismo, eu sou o pai do chucrismo. O toque alegre no chilão do porca véio vai levantando a plateia, cantando o Rio Grande antigo. Essa chucrisa me acompanha tantas léguas. Mamei de talego e tenho sangue temperado. A marca quente que forjou meu sobrenome num coro de lobisomem lá na parede está quieto. Eu nasci galo lá no matarimba véio. O mundo não faz ideia o quanto sou traquejado. É de guri essa personalidade, por isso que nessa idade é difícil ser falquejado. Nem grosso, nem fino, nem humilde, nem metido. Eu sou o pai do chucrismo, eu sou o pai do chucrismo. Nem novo e nem velho, um gaúchão de meia idade. Se eu cantar na tua cidade, vai ver de perto o que eu digo. Nem grosso, nem fino, nem humilde, nem metido. Eu sou o pai do chucrismo, eu sou o pai do chucrismo. O toque alegre no estilão do porca véia vai levantando a plateia e cantando Rio Grande antigo. Nem grosso, nem fino, nem humilde, nem metido. Eu sou o pai do chucrismo, eu sou o pai do chucrismo. Nem novo e nem velho, um gaúchão de meia idade. Se eu cantar na tua cidade, vai ver de perto o que eu digo. Nem grosso, nem fino, nem humilde, nem metido. Eu sou o pai do chucrismo, eu sou o pai do chucrismo. O toque alegre no chilão do porca véio vai levantando a plateia cantando o Rio Grande antigo. E pra quem acha que eu ando meio mudado, com o estilo ultrapassado no tempo das casas feias, não faço ideia do que é ter identidade, ser apenas o que é e ter nascido de verdade. Eu não sou moda nem tendência de mercado, mas o povo tem gravado essas coisinhas que invento. É por mania, passou de olho fechado, mas no meu disco eu só gravo as coisas de fundamento. Nem grosso, nem fino, nem humilde, nem metido. Eu sou o pai do chucrismo, eu sou o pai do chucrismo. Nem novo e nem velho, um gaúchão de meia idade. Se eu cantar na tua cidade, vai ver de perto o que eu digo. Nem grosso, nem fino, nem humilde, nem metido. Eu sou o pai do chucrismo, eu sou o pai do chucrismo. O toque alegre no estilão do porca véia vai levantando a plateia e cantando neste Rio Grande bárbaro. Bora, gauchada, tá aí o destaque musical pro Paulinho Mocelin, o pai do chucrismo, destaque da música do Rio Grande, a trilha sonora desta sexta-feira. Olha, a Mega Sena sorteia amanhã o prêmio de 135 milhões de reais, o prêmio que está acumulado desde o último sorteio, que foi na quarta-feira. As apostas podem ser feitas até às 19 horas de amanhã em qualquer casa lotérica do país ou também pela internet. Lembrando que a aposta simples custa o valor de R$ 4,50 e o sorteio será realizado amanhã às 20 horas no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Tietê, em São Paulo. Para quem apostou e para quem vai apostar, boa sorte! Região Serrana do Rio Grande do Sul registra queda de granizo e também prejuízo em parreirais. Destaque na programação com Vitória Leitsky. Acompanhada de muito vento, segundo moradores, uma chuva de granizo caiu por volta das 5 horas da tarde de ontem, destelhando casas, galpões e atingindo parreirais em Nova Pádua. De acordo com a Defesa Civil, um levantamento de estragos ainda está sendo feito desde a noite de ontem e a Emater Municipal deve visitar as propriedades atingidas hoje. Os moradores estão sem luz nas localidades de Travessão Mitzel, Belvedere Sonda e Leonel. Segundo o prefeito do município, Derlei Pilate, hoje a Emater deve fazer um balanço dos prejuízos nas plantações de uva, caqui, maçã e milho, as mais atingidas de acordo com o analisado ainda nesta quinta. A presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora Gisele Boldrin, teve sua propriedade no Travessão Mitzel atingida. Além de destelhamento, ela teve a perda de 100% dos parreirais de uva que cultiva. Conforme Gisele, na sua propriedade, choveu 65 milímetros. Outro morador do Travessão Mitzel, Samuel Tonello, também perdeu toda a sua produção de uva. De acordo com ele, 2,5 hectares de parreirais foram perdidos, além de 8 mil cabeças de repolho que seriam colhidos na próxima semana. Muito bem, tá informações direto da Serra Gaúcha, que sofreu ontem com queda de granizo temporal, né? Ontem, no final do dia, começo da noite, e segue aí a previsão da Clima Tempo, né? Indicando esses temporais aqui para o estado nesta sexta-feira também. Alma de Pampa com os Monarcas fecha a primeira hora do madrugada desta sexta-feira. Vem de longe esta magia que habita as bailantas, traz a cor da poesia em sua alma de pampa. Pra falar com a minha cordiona não tem noite, não tem dia. Ela guarda em sua caixa sonhos, tantos e alegrias. Quando abre o seu fole e escancara a emoção, pra trilhar no mesmo tranco do bater no coração. Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu. Quando eu abro esta cordona, o galpão se veste de céu. Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu. Quando eu abro essa cordona, o galpão se veste de céu. Coisa linda é o namoro da cordona com o pandeiro. E o violão enciumado joga as fichas bem faceiro. A plateia se enraiza de um lado ao outro da sala, no compasso missioneiro da gaita velha baguala. Uma gaita bem gaúcha, fuzarqueira dos boliços, é o Rio Grande cantador nos altares dos bochinchos. As mãos santas de quem toca verbalizam que é sagrado, e o fandango só termina com o sol comigo abraçado. Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu. Quando eu abro esta cordiona, o galpão se veste de céu. Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu. Quando eu abro esta cordiona, o galpão se veste de céu. Prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu. Quando eu abro esta cordiona, o galpão se veste de céu. Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu. Quando eu abro esta cordiona, o galpão se veste de céu. Boa parceria, tá aí o destaque musical na programação do Madrugada JM com os Monarcas, Alma de Pampa, na sequência da programação aqui da Rádio Jornal da Manhã, fechando a primeira hora da edição de hoje. JM informa a hora. Sinal da JM marca 6 horas. Você sabe o quanto a informação é importante. Nós sabemos o quanto é importante informar bem. Rádio Jornal da Manhã, 1340 AM, o canal da informação. Na hora da compra de uma área para executar um projeto imobiliário, seja urbano ou rural, você precisa de serviços em consultoria ambiental para verificar se o empreendimento causará impacto ambiental, o porte da construção, a destinação, os processos produtivos, os descartes residuais, as limitações municipais e as características da natureza local. Exigências para a realização do projeto dentro da lei. A solução está na Métrica Topografia, especializada em projetos e consultoria nas áreas de geologia e meio ambiente, topografia e georreferenciamento. Métrica Topografia, gerando soluções viáveis e atendendo às necessidades de nossos clientes. Rua 7 de Setembro, 244. Consulte-nos 991-54-9646. Programa Retrato do Pago, todos os sábados, a partir da 1 da tarde, aqui na Rádio JM. Retrato do Pago, apresentação Ivan Coelho. Oferecimento Leão das Tintas, aqui você encontra tudo em tintas e complementos para pintura. Rua José Bonifácio, esquina com a Avenida 21 de Abril, telefone 33-32-77-99. Pedreira e Construtora Tabile, qualidade e confiança para sua obra, na Rua do Comércio 856, telefone 33-32-82-22 ou 991-48-83-61, em Coronel Barros, na linha Ressaca. Agrovel Agroveterinária, mais que produtos, soluções. Visite o seu moderno estabelecimento e conheça toda a sua variedade. Avenida 21 de Abril, 1004. Telefone 33-32-41-24. Estofaria Goi. Renovamos seu estofado com materiais de qualidade e durabilidade. Na hora de reformar estofados, fale com quem entende do assunto. Estofaria Goi, na Rua das Chácaras, número 106. Telefone 999-91-1711 ou 991-41-6393. Calai Imóveis, a casa dos seus sonhos pode estar aqui. Rua do Comércio 149, telefones 33-32-11-55 ou 984-24-85-56. Pré-moldados Drefs. Precisou de artefatos de cimento? A Drefs tem a solução. Fábrica e escritório em Juí, na Rua Ragmar Tostenberg 634. Contatos pelos telefones 33-33-69-12, 991-37-15-75 e 991-48-88-82. Laboratório Martel. Aqui você encontra qualidade com precisão e rapidez nos exames, desde os mais simples até os mais sofisticados. Em Ijuí, na Rua Doutor Pestana, 67, junto à Climed. Telefone 33-32-95-55. Ijuí Poços Artesianos e Agrimetal. Avenida Porto Alegre, 1210. Telefone 33-33-04-26. Dois IPs Bombonas e Tambores. Rua José Gabriel, 505. Telefone 33-33-54-57 ou WhatsApp 991-83-77-88. Posto do Ganso Alvorada. Venda de combustíveis, gás de cozinha, baterias, lubrificantes, borracharia e loja de conveniência. Pague suas contas no Posto do Ganso Alvorada. Tradição do bem atender. Saída para Catuípe, na Rua Alfredo Steiglitz, 1230. Telefone 33-32-23-30 ou WhatsApp 991-62-6276. Retrato do Pago, todos os sábados, à 1 da tarde, na Rádio JM, com Ivan Coelho. Você já passou na frente de uma padaria e sentiu aquele cheirinho inconfundível de pão no forno? Fresquinho, que é só sentir e já nos dá vontade de levar para casa. Então, esta é a sensação quando você entra na padaria Que Sabor. Não deixe para amanhã as delícias que você pode comer hoje. Padaria Que Sabor, venha ser feliz com as nossas delícias. Afinal, um bom dia começa dentro de uma padaria com aquele café e o pãozinho quentinho e muitas outras delícias. Padaria Que Sabor, delícias para a sua vida. Avenida Porto Alegre, 87. Telefone 33-32-48-96. Onde tem energia, tem vida, tem alegria. Onde tem energia, tem força que contagia. Onde tem cooperação, quem trabalha e quem produz. Onde tem resultado, tem mais luz. A locação de container para canteiro de obra é especialidade da Gomes Container na Obra. Referência devido à qualidade dos containers e do seu atendimento. Além de ter um dos melhores preços do mercado em locação de containers para obra. Caso esteja procurando por locação de container para canteiro de obra em Ijuí e região, Gomes Locação de Container. Todos são reforçados e com compartimento para cadeado. Entre em contato para obter maiores informações através do telefone 55996065858. E o melhor é que a Gomes leva até sua obra e busca ao final do período. Você não se preocupa com o deslocamento do mesmo. Gomes, segurança e comodidade para a sua obra. Ijuí é cada vez mais, mais por você. E cada vez mais se torna o porto seguro para quem chega e o doce lar de quem aqui tem as suas raízes. Sabemos da importância de investir constantemente para que nossa cidade cresça e por isso ampliamos a execução de novos projetos. Venha conhecer, crescer e viver em Ijuí, porque Ijuí é mais. Ijuí é cada vez mais para você. Gauchada, de volta por aqui com o programa Madrugada JM, nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Um grande abraço para você que está ligado, acompanhando a nossa programação aqui no canal da Informação AM 1340 e também através da internet no Clique JM. Baita abraço para ti, uma excelente sexta-feira e um bom final de semana. São 6:06, por aqui sempre a força e a parceria do Atacadão das Baterias. Baterias de diversas marcas e uma linha diversificada de óleos lubrificantes, na Avenida 21 de Abril, ao lado do Campo do São Luís. Telefone para contato 33-32-1091. Um abraço lá para o Ronei Bolf e toda a equipe do Atacadão das Baterias. Pessoal ligado, já acompanhando aqui cedinho, a programação do Madrugada. Baita abraço! Também conosco, Roda Bem Auto Center, oficina mecânica em geral, dispõe de pneus e serviços em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Telefone da Roda Bem, 33-32-43-45. Bionova Design, controle de pragas urbanas, na rua Benjamin Constant, 1085. Telefone 33-31-1013. Métrica Topografia, projetos e consultoria nas áreas de geologia e meio ambiente. Topografia e georreferenciamento na rua 7 de setembro, 244. Padaria Que Sabor, delícias para a sua vida, na Avenida Porto Alegre, 87. Telefone 33-32-48-96. Walter Farmácia, Avenida Coronel Dico, 541, próximo ao Rei das Frutas. Telefone para você falar com o Walter, 33-33-1777. Hoje, Walter Mânica Costa estará aqui na programação trazendo dicas importantes de saúde no quadro Falando de Saúde. Mercado Progresso, vários anos de tradição e as melhores ofertas para você na Rua dos Imigrantes 372. Óticas Wolf, novas e modernas instalações para melhor atender a você, cliente, na Rua 15 de Novembro, em frente ao Hotel Vera Cruz. São os parceiros aqui do Madrugada JM desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro. E atenção, atenção, hein, para as ofertas do final de semana. Mercado Progresso, coxa sobre coxa, R$ 7,49 o quilo. Lombo suíno, R$ 15,89. Linguicinha suína, R$ 14,98 o quilo. Ponta de peito bovina, R$ 19,49 o quilo. Carne bovina agulha, R$ 18,29 o quilo. E ainda, costela bovina embalada, R$ 16,98 o quilo. Ofertas para este final de semana no Mercado Progresso, líder em ofertas e promoções, na Rua dos Imigrantes 372, no bairro Progresso, em Ijuí. 6:09, e a música do Rio Grande, abrindo a segunda hora da programação com Chiquito e Bordoneio. Já já, as informações do esporte. Só quem domou outro chucro nas invernadas da vida, carrega na ânsia do braço escritos de cisma e lida. Redomões que corcovem minhas esporas sangraram pelas coxilhas pra ter saudade das horas. O campeiro e domador não precisa que me mande. Sou herança do meu povo, sou o braço do Rio Grande. Me mande, sou herança do meu povo, sou o braço do Rio Grande. Cavalo chucro que não se ajoelhou pra mim, ainda tem pasto morto as gineteadas sem fim. Nem sei quantos potros foram, nem vi que o tempo passou. Há domas de primavera que na retina arranjou. Sou campeiro e domador, não precisa que me mande. Tá aí o destaque musical na trilha sonora do Madrugada JM desta sexta-feira, com Chiquito e Bordoneio no braço do Rio Grande. 6:13, é hora das informações da dupla Grenal, é hora de falar de esporte. Informações do Inter, que venceu ontem, hein? Mais uma no gauchão. Zé Alberto Andrade traz informações e na sequência Bruno Flores com as atualizações do Grêmio. Vitória de 3-0 sobre o Ipiranga colocou o Inter na segunda posição do Campeonato Gaúcho. E assim, agora fica apenas a disputa Grenal pela ponta da competição. O técnico Mano Menezes avaliou como bom o desempenho colorado, embora reconhecendo que ainda haverá evolução. E também dando margem ao otimismo do torcedor para que as contratações sejam feitas. Mano chegou a citar que 2 a 3 novidades poderão ser vistas nas próximas rodadas do gauchão. E isso ficou claro que tem a ver com jogadores a serem contratados. O centroavante ainda é uma prioridade, embora a dupla Wanderson e Pedro Henrique tenha tido um bom desempenho nos últimos 2 jogos, com 7 gols marcados pela equipe. Pedro Henrique, com o gol marcado ontem, sendo agora o artilheiro do gauchão com 4 gols. Destaques do Inter com José Alberto Andrade. O Grêmio deve preservar alguns titulares do jogo contra o Aimoré neste sábado às 16h30 na Arena. Mas a definição de quais jogadores serão preservados pelo técnico Renato Portaluppi acontecerá no treino de hoje. O treinador ainda não deu indícios de quais jogadores poderão descansar depois do jogo em Bento Gonçalves, que, segundo a comissão técnica, foi uma partida que exigiu muito fisicamente dos jogadores devido à necessidade de vitória do Grêmio e especialmente de furar o bloqueio do Esportivo. Ferreira não trabalhou no treino de ontem por conta de dores na coxa. Segundo o Grêmio, ele não preocupa, mas é um atleta que pode ser preservado da partida contra o time de São Leopoldo. Com o Grêmio, Bruno Flores. Muito bem, tá aí Bruno Flores e também Zé Alberto Andrade com as informações da dupla Grenal. Informações também do São Luís, que não joga bem, mas derrota o Novo Hamburgo no estádio 19 de outubro ontem. Vitória por 1-0. E o lateral Misael, que fez o cruzamento para o gol de Ederson. São Luís marcando 1-0 e vencendo, né, conquistando a primeira vitória no Campeonato Gaúcho. A atualização, né, do Campeonato Gaúcho, a classificação, São Luís terminando por enquanto a rodada na oitava colocação com 5 pontos somados. E a vitória suada, e teve vaias, hein? Vaias da torcida do São Luís para a equipe. Não gostou da atuação da equipe, até porque jogou boa parte da partida com um jogador a mais e mesmo assim não rendeu muito em campo. Como? Domingo com a Avenida, é verdade. O Adelar está por aqui, já lembrando que domingo já novamente o São Luís entra em campo às 7 da noite pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho Avenida, lá em Santa Cruz, né? Santa Cruz do Sul. A equipe da Jornal da Manhã estará lá também para contar esta partida, as emoções aí da quinta rodada do Campeonato Gaúcho, e você acompanha aqui na Rádio Jornal da Manhã. As informações da dupla e também do São Luís aqui no Madrugada JM, que volta já já com mais música e também o destaque da segurança pública. Energy Power Mega Turbo, uma novidade. Chegou com uma fórmula inovadora para você sentir o puro prazer. É a evolução em energia, possuindo ingredientes ativos que atuam em sinergia para proporcionar disposição sexual na virilidade masculina. Energy Power Mega Turbo. Não é Viagra, mas seus efeitos são de pura satisfação e prazer. Energy Power, para todas as idades e sem efeito colateral. Em sua farmácia. A Ótica Wolf mantém a tradição do bom atendimento ao cliente e artigos de encher os olhos. Laboratório próprio com profissionais experientes para a confecção de óculos de grau, com lentes de alta qualidade, como Zeiss, Varilux e Roylux. Ainda armações e óculos solares de marcas exclusivas para combinar com seu bom gosto e aparência. Condições de pagamento facilitadas. Ótica Wolf, uma perfeição que dá na vista. Rua 15 de novembro, 243, em frente ao Hotel Vera Cruz. Com estacionamento próprio e bem no centro de Ijuí. Um domingo perfeito merece aquele bom churrasco com os cortes Boitatá Prêmio da Sartori Alimentos. Bola em campo e Boitatá Prêmio na churrasqueira. É tudo o que você precisa para ter um grande dia. Sartori Alimentos, o sabor mais que especial para a sua mesa. Atacadão de baterias e lubrificantes há 6 anos na cidade de Juí. Sempre com bom atendimento, qualidade nos produtos e preços diferenciados. Sempre inovando para melhor atender os seus clientes. Possui todos os tipos de baterias para moto, carros, caminhões, máquinas agrícolas, baterias estacionárias e agora também as baterias com a tecnologia AGM. Lubrificantes das mais renomadas marcas do mercado. Filtros, graxas em geral, paletas de silicone e muito mais. Ainda conta com troca de óleo completa e troca do filtro de ar-condicionado com a higienização. A preços ótimos. Venha até a nossa loja ou ligue para marcar horário. Avenida 21 de Abril 567, ao lado do Campo do São Luís. Telefones 33 32 1091 e 99906 0171. Roda Bem Auto Center, aperfeiçoando serviços e investindo em tecnologia. Geometria 3D, a mais top do mercado para o seu carro rodar com segurança. A Roda Bem oferece também serviços de suspensão, motor e troca de óleo, balanceamento, geometria, freios, escapamentos, amortecedores e borracharia. Para rodar tranquilo e seguro, confie nos profissionais da Roda Bem Auto Center. Seu carro agradece. Avenida 21 de Abril, 1484. Telefone 33 32 43 45 em Ijuí.

Bueno, parceria, tá aí o destaque da música do Rio Grande com o Grupo Cordiona, destaque musical da trilha sonora do Madrugada JM desta sexta-feira, que traz agora também informações da segurança pública. Repórter Eliezer Cavalheiro, que atualiza as informações e traz as primeiras do dia. Bom dia, Eliezer. Muito bom dia, meu caro Adenir e ouvintes do Madrugada JM. Nós já estamos por aqui nos atualizando, inclusive já...